Ela vai me ajudar? Estude, diga que é a morte, ela quer me levar. Estude, diga que é a sorte, ela vai me ajudar. Estude, diga que é a morte, ela quer me levar. Tanta morte, e cortes, favela despida da sorte. Onde o porte é a única luz e só depois das nove. Onde o bote é articulado, favela, armamento pesado. Nosso grave, grito e caneta, derrubar nos atrás ela deu. Tô disposta a lutar, não importa qual seja o lugar. Favela, grita resistência, e eu vim pra ficar. No lugar dos filhos de Hitler, proteção da comunidade. Onde o peito sangra e chora, favela, grita liberdade. Meia noite, tempo tá frio, meu corpo sente o calafrio. Meia noite, meu irmão carregando fuzil, estado em modo febril. Governo, movimento doentio, GDL mais de 50 mil. Facção violenta, aqui rouba o Brasil. Sexto cego, andando reto e se incomoda com o papo reto. Fato é fato, sem controvérsia, ajudar na favela nem meter concreto. Sexto cego, andando reto e se incomoda com o papo reto. Fato é fato, sem controvérsia, ajudar na favela nem meter concreto. Criar uma praça no bairro, e aperto rodando no bairro. Procurando preto é claro, sem descanso pra matar. Criar uma praça no bairro, e aperto rodando no bairro. Procurando preto é claro, sem descanso pra matar. Tirou oportunidades, tirar é minha liberdade. Tirou oportunidades, atirar em MK. Tirou oportunidades, tirar é minha liberdade. Tirou oportunidades, matar o MK. E a favela sangra, a maior demanda, que tá presa no pior lugar. Favela da luta, contra a disputa, filha do gueto, filha da luta. Apontou na cara, tapa na nuca, apontou na cara, tapa na nuca. Aumentando a minha revolta, chamou a minha mãe de puta. Família, vitória na luta, família, vitória na guerra. Família, vivida labuta, da margem é que ninguém erra. Família, vitória na luta, família, vitória na guerra. Família, vivida labuta, da margem é que ninguém erra. Da Leste. Se ouviu e sentiu, como é foda ser preta no Brasil. Se ouviu e sentiu, que os pivete protege de fuzil. Se ouviu e sentiu, liberdade minha área será tabarril, pô. Se ouviu e sentiu, o sistema que rouba o Brasil. Se ouviu e sentiu, minha favela tá sangrando, tio. Se ouviu e sentiu, o sistema que rouba o Brasil. Se ouviu e sentiu, liberdade minha área será tabarril, pô. Se ouviu e sentiu, o sistema que rouba o Brasil. Se ouviu e sentiu, né? Se ouviu e sentiu, se ouviu e sentiu, que o sistema que rouba o Brasil. Se ouviu e sentiu, né? Se ouviu e sentiu, se ouviu e sentiu, que os pivete protege de fuzil, fuzil. Os pivete protege de fuzil, fuzil. Os pivete protege de fuzil, fuzil. Os pivete protege de fuzil, fuzil. Olhem pra mim, eu sou o seu pesadelo. Direto das ruas do gueto, brincando com seu desespero. Olhem pra mim, eu sou o seu pesadelo. Direto das ruas do gueto, brincando com seu desespero. Olhem pra mim, olhem pra mim, olhem pra mim. Direto das ruas do gueto. Olhem pra mim, direto das ruas do gueto.